BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá a todos, muito boa tarde. Na Boa Nova hoje estaremos o espaço BLC3, sob o mote BLC3 Ciência no Interior. Este é um programa da Rádio Boa Nova, numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e de Inovação. Ao longo de vários programas, por aqui vão passar investigadores e jovens empresários que desenvolvem os seus projetos na BLC3, com instalações em Lagares da Beira, no espaço da antiga Acibeira. E neste programa de arranque, temos já em estúdio aqui na Boa Nova, João Nunes, ele que é o responsável por esta BLC3, este campus de tecnologia e inovação, um espaço inovador que está localizado no concelho de Oliveira do Hospital, mas que pretende servir toda a região e também todo o país. João Nunes, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Olá, boa tarde, Liliana. Também boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Seja então bem-vindo. João, estreamos aqui hoje este programa, o Espaço BLC3, Ciência no Interior. O que é que pretendemos com este programa, para podermos explicar a quem nos escuta com o que é que vai contar daqui por diante? É assim, nós já tínhamos comunicado antes que a nossa estratégia de divulgação e comunicação da BLC3 tinha começado numa perspectiva internacional até chegar à local. O último prémio que ganhámos, o prémio Regio Stars e atribuído pela Comissão Europeia, demonstra que essa estratégia funcionou e que funcionou, que houve um reconhecimento internacional. E agora também já temos bastante reconhecimento a nível nacional. O facto disso é, já recebemos imensas pessoas a quererem conhecer o projeto da BLC3, muitos contactos de jovens que estão a fazer teses de mestrado e doutoramento nas nossas áreas de especialização estão-nos a contactar para trabalhar em conjunto com a BLC3 e também próprias entidades governativas, como ainda ontem tivemos o Secretário de Estado da Agricultura. É um motivo extra, de facto, que nós conseguimos foi começar do internacional para o nacional. Agora precisamos do local, e o local é importante para este tipo de projetos, que haja uma boa integração local e haja uma boa compreensão do que é a tecnologia, o que é a ciência, o que é a inovação em regiões interiores. Portanto, pretendemos aproximar-se a BLC3 das gentes do concelho e da região, para que elas possam perceber o que é isto, o que é este conceito da BLC3. Pode explicar? Sim, e é também importante referir, a Rádio Boa Nova é um excelente instrumento de comunicação e de chegar às pessoas, e por isso esta parceria da BLC3 com a Rádio Boa Nova, de começarmos a comunicar e a abrir as portas, este no formato áudio e também no formato depois em termos web, mas depois também vai haver o formato físico, que vai haver mesmo as portas abertas, um dia por mês, pelo menos, de que as pessoas podem se inscrever e podem visitar a BLC3. E aí é mesmo o objetivo que a maior parte nestas regiões é importante as pessoas verem para perceber o que é que se faz e como é que se faz. Porque nós podemos dizer que temos laboratórios, temos investigadores, temos projetos, mas é difícil as pessoas também terem uma noção do que fazemos se não veem. E nós estamos agora com o plano também de estar a comunicar e a divulgar o que é a BLC3 de uma forma também física para as pessoas poderem passar por lá. Por outro lado, também para as pessoas perceberem que é um projeto de jovens, e isto é muito importante, de facto, esta parceria da BLC3 com a Rádio Boa Nova, que é os jovens, quer investigadores, quer jovens empreendedores, demonstrarem o seu testemunho, porque a maior parte nem são desta região, estão a trabalhar para a região. Isto é para também demonstrar um espírito diferente em Portugal, que Portugal também tem pessoas que gostam de trabalhar como um todo e para o país, e não por forma a trabalhar só para si próprios ou para o seu próprio umbigo. E isso é um exemplo, que são pessoas de fora a trabalhar nesta região e a trabalharem para o desenvolvimento da região, como também há pessoas lá da região a trabalhar para a própria região. João, a BLC3 é sobretudo um projeto maior, que tem vários subprojetos, de valorização deste território. Sim, não é fácil às vezes perceber o que é a BLC3, mesmo pessoas que vêm da área de empresarial e tecnológica, porque nós temos o ciclo completo de invenção. E o que é o ciclo completo de invenção, trocando isto um bocadinho, uma linguagem simples? É desde o nascimento de ideias até à industrialização, e tudo se faz num campus. Por isso é que nós temos uma incubadora, por isso é que nós temos um centro de investigação, por isso é que nós temos um centro de apoio a projetos e ideias inovadores e por isso é que agora temos também, e que estamos a cooperar com o município de Oliveira do Hospital, com o centro de acolhimento empresarial, onde nós queremos dar um foco muito interessante de captação de projetos industriais no contexto da biotecnologia industrial, porque é onde nós fazemos a diferença, onde nós podemos acrescentar valor a empresas e indústrias que vêm. E no âmbito de todo este ecossistema ainda temos a componente da formação, que é este GO. Ou seja, se juntarmos todas estas valências e em formato de parcerias, a BLC3 não é só uma coisa. Por isso não é fácil estar a comunicar e não é fácil a sua interpretação, porque mesmo pessoas que são da área não estão habituadas a este modelo. Isto é um modelo diferente do existente e é importante, de facto, quanto nós mais agora comunicarmos esse nosso objetivo a nível local, melhor. Porque as pessoas conseguem estar a perceber o que é a BLC3, o que é que se faz e até como é que podem beneficiar do apoio e da estrutura que está em Lagares da Beira. Portanto, um jovem que tenha uma ideia de negócio e se sinta desamparado e não sabe como desenvolvê-la, deve dirigir-se à BLC3. Ali encontra todo o apoio. Sim, e isso até podemos aproveitar que há duas ou três medidas agora muito interessantes para os jovens, para quem tenha ideias. Há dois tipos de regimes de apoio. Para quem tenha empresas criadas há muito pouco tempo ou queira criar uma empresa num espaço de um mês ou dois, este ano vão haver apoios de fundos comunitários ao início da atividade empresarial, como também vão existir medidas, e isto também era importante, quem tenha só uma ideia e que ainda não sabe se terá resultado para ser criada uma empresa. Há medidas de apoio, que são os vouchers, que é quase como uma bolsa de prémio de empreendedorismo. E eles podem concorrer com todo o apoio da BLC3, nós ajudamos a fazer essas candidaturas. Têm cerca de um prémio à volta de 690 euros por mês, limpos, é uma bolsa. Não podem não estar a receber nenhum outro rendimento. Isto é mesmo para apoiar as pessoas que não têm qualquer rendimento, que têm uma ideia e que querem desenvolver o seu modelo de negócio. Tem algumas regras e o que aqui aconselho é as pessoas contactarem a BLC3, tem os mails e a página de internet ou Facebook, que serão acolhidos e são explicadas todas as regras, quer para esta medida, que são, entre aspas, bolsas de prémio de desenvolvimento da própria ideia. E pode ir até 12 meses, estamos a falar de um prémio interessante, à volta de 7 mil euros, para desenvolver a sua própria ideia. Estamos a dizer que, se calhar, pode haver a oportunidade de haver 3, 4 prémios deste tipo de bolsas para a região. Isto é uma grande oportunidade. É uma ajuda importantíssima para o arranque de um projeto, não é? É. Isto é muito interessante, porque nós sabemos que há muitos jovens que acabaram a formação de ensino superior, que estão na região, e o seu primeiro passo é quase a procura do emprego. Eles estão numa altura muito interessante e com este tipo de apoios, que são financiamentos a 100%, de bolsas de empreendedorismo, de eles próprios tentarem arriscar e desenvolver a sua ideia. E é em todas as áreas? Essa Sim, bolsa está disponível para tem todas que ter, as áreas? São duas áreas que são interessantes para a região. Ou a tecnologia e inovação, ou a parte da cultura e a criatividade. Uhum. A cultura, a criatividade, a parte do imaterial, isso também está a ser muito valorizado pelos programas de incentivo. Não é só a questão tecnologia e inovação, é a questão cultural. É uma das outras valências que está a ser muito apoiada e dinamizada pelo atual Portugal 2020. E depois há uma outra, que é em formato, eles ainda não sabemos como é que vai abrir a próxima medida, é um vale de incubação, em que aquilo que pretende é apoio à atividade de desenvolvimento da empresa. E estamos a falar também de apoios interessantes, poderão-se chegar a 5 mil euros de financiamento não reembolsável. E estamos a falar que é financiamento, este financiamento, isto é 75%, dá até volumes de investimento à volta dos 6.667 euros. Agora, imaginando que um jovem só tem até, quer desenvolver a sua ideia inicial de empresa e precisa só 2 mil euros de investimento, poderá apresentar com os 2 mil euros de investimento. O que é preciso é, e isto é até importante, e aproveitamos até este espaço que é até interessante para se transmitir algumas medidas de apoio e oportunidades para a região, é os jovens têm que procurar com antecedência, porque eles abrem os programas e aquilo depois está um mês aberto. Ou seja, não devem trabalhar sozinhos também, não é? Devem procurar o vosso apoio. Porque estes projetos, para serem bem construídos, bem pensados e perceber a sua viabilidade, demoram o seu tempo e passa muito rápido, 2-3 meses. É importante que não só nos procurem quando está a oportunidade. Quando têm uma ideia, procurem-nos para nós tentarmos, quando existir a oportunidade, logo já temos um trabalho de base feito. E já aconteceu a alguns jovens de Oliveira, que já tiveram apoio num contexto empresarial, de empreendedorismo, de novas ideias, procuraram-nos, disseram a ideia, nós tentámos ver mais ou menos qual o enquadramento, onde é que poderiam haver captação de investimento, e foram trabalhos que resultaram muito bem, mas foram feitos passo a passo e ao longo de algum tempo. Isto é importante porque estamos a falar, são candidaturas sempre competitivas. Uhum. Estamos a falar que há imensos jovens a candidatar-se. E portanto, a candidatura tem que ser mesmo bem feita, não é? Tem que ser bem feita e com tempo. E até porque depois, se nós depois temos muitos ao mesmo tempo, é complicado darmos capacidade de resposta. Porque nós temos recursos humanos e uma capacidade de resposta que tem que fazer face a todo o ano. Não pode termos mais 2 ou 3 recursos humanos a mais para depois estarem 8 meses que não estão ali com trabalho. E isto é importante também em termos de organização, uhum, do trabalho. João, tem emergido projetos interessantes no âmbito deste apoio que vocês também emprestam. Há projetos interessantes a surgir aqui por Oliveira do Hospital? Sim, acho que depois vai ser muito interessante. E até espero que eles depois, quando vierem cá e apresentem os próprios projetos, são os projetos dos próprios promotores, na pessoa deles é muito mais interessante ouvir a experiência. O que posso dizer é que os projetos são muito interessantes, há projetos com potencial, e o maior potencial é que estão a fixar jovens esses projetos e a criar postos de trabalho também. Criar postos de trabalho, estamos a falar já num conjunto de 50 a 52 postos de trabalho criados diretos, não estamos a contabilizar os indiretos. Isso pela BLC3? Pelo campus da BLC3. Só a parte que está incubadora e BLC3 são 52 postos de trabalho. Fora todo um outro conjunto de consequências que se está a fazer, que é Oliveira do Hospital está no mapa em quase todas as discussões, que é bioeconomia, economia circular, que agora tanto se fala e que nós já trabalhamos há imenso tempo. Quando se fala em inovação, empreendedorismo, a BLC3 está lá e convidada, marca a presença e está a chegar a um público-alvo muito interessante. É um público-alvo empresarial, de investimento, e que tem imenso interesse. Para termos noção, ainda recentemente, a nível dos Estados-membros, a nível da DG de Ambiente, ou seja, é quase como as comissões de coordenação, em vez de ser da região centro, são as comissões de coordenação na área de ambiente de cada Estado-membro. Foi uma reunião promovida na Comissão Europeia, em que estavam todos os Estados-membros. E o projeto que foi apresentado para todos, como exemplo, foi o Centro Bio Canyon Regio Star. Foi apresentado a todos. E tivemos 2 representantes nacionais, a Agência Portuguesa de Ambiente, que é representante do Estado português, e também a Agência de Desenvolvimento e Coesão. E logo como resultado dessa apresentação, foi os outros Estados-membros, a primeira coisa que pediram foi os contactos da BLC3 para poderem contactar e perceber o projeto. Tinham interesse. Falamos do projeto Centro Bio, não é? Sim, das biorrefinarias. Uhum. Portanto, este projeto que valeu esta boa prestação da BLC3 nos prémios Regio Stars da União Europeia. João, este é o vosso projeto maior da BLC3. Em que ponto da situação é que está então este Centro Bio? O Centro Bio tem 2 valências. Uma que está completamente terminada e a funcionar já há muito tempo, que é a infraestrutura tecnológica, com valências na área de desenvolvimento das biorrefinarias e das indústrias de base bio, que é a valorização dos recursos da terra. Pronto, em termos muito resumidos e simples. Valorização dos recursos da terra, sobretudo da floresta, é isso, não é? Não, agricultura. Até os territórios abandonados, como a Giesta, estamos a falar que a terra dá, uhum, que nós não valorizamos ou ainda valorizamos de forma menos eficiente. E que são facilitadores de incêndios também, não é? São facilitadores de incêndio e que são uma preocupação. Isso é uma preocupação porque cada vez temos menos pessoas a trabalhar na terra. E essa é a realidade, e cada vez temos menos pessoas também nestes territórios. E os incêndios só se resolvem se nós voltarmos a ter atividade na terra. Porque em 1950 não havia o problema dos incêndios como há agora. Não havia porque havia atividade associada ao solo, à utilização da terra. E aí é nesse contexto que a infraestrutura tecnológica, ou seja, nós também temos de ter consciência que sem tecnologia nós não conseguimos ser competitivos a valorizar a terra. O exemplo disso, antes as pessoas todas cultivavam com uma enxada e perceberam que precisavam do trator, porque senão não eram competitivos. Pronto, isso foi um exemplo simples de tecnologia. Foi associada à exploração da terra, agora ainda precisamos dar mais um salto em relação à forma como nós queremos a tecnologia associada ao uso do terreno. Pronto, isso está terminado, está completo, está a funcionar e está com instalações de excelência e de grande qualidade, não só a nível nacional, como a nível internacional. Eu conheço imensos laboratórios a nível europeu, na área, e este ainda está à frente deles em termos de capacidade tecnológica. Falando agora no contexto das biorrefinarias, que é a segunda valência do projeto Centro Bio. Está praticamente terminado a primeira fase da biorrefinaria, que é a produção de biopetróleo através de matos, incultos, resíduos florestais, resíduos agrícolas, sendo que ainda vamos juntar a dimensão dos resíduos urbanos. Porque os resíduos urbanos, também cada vez mais geramos resíduos urbanos, e as tecnologias que nós temos atuais de tratamento de resíduos urbanos e valorização não são muito eficientes e têm problemas ambientais. As biorrefinarias também são uma tecnologia apontada pela própria União Europeia como uma tecnologia core ou prioritária para a valorização dos resíduos urbanos. E isto é uma nova realidade e é interessante porque valorizamos tudo que o território, tudo que dá atividade económica. De que forma é possível valorizar os resíduos urbanos também na produção de biofuel? Além de biocombustível, bioprodutos. Eu dou um exemplo. A maior parte dos resíduos urbanos em casa é resíduos orgânicos, que sobra das comidas, que as pessoas já não têm os seus animais em casa para valorizar, ou a terra, e depois misturam plásticos moles, há um bocado de papel, há uma grande mistura, e isso, não é isso tem que ir para aterro, não é possível valorizar. Agora imaginem tudo isto, que nós estamos a gerar no dia-a-dia em casa, transformar, por exemplo, através de um bioplástico, que é possível. Isto chama-se aumentar o tempo de vida dos recursos. Por isso é que é a economia circular. Imaginando nós temos um plástico, em vez de ir logo para aterro ou não ter qualquer outra valorização, nós voltarmos outra vez a dar uma nova utilização. E isso é... Mas por isso é fundamental o processo de separação dos lixos, não é? Conforme nós estamos a fazer, não precisa do processo de separação, que é uma das grandes inovações do projeto, é não precisar da separação, porque a separação incrementa custos significativos e é muito complicado estar a fazer separação fracionada, ou seja, separar tudo por categorias do que nós geramos nos resíduos urbanos. Não é caro, não é fácil e as pessoas não o vão fazer em casa. Já separar o vidro, o plástico duro, o papel, isso conseguimos fazer, ainda não como nós gostaríamos que fosse feito. Agora, toda a outra parte de resíduos urbanos, e que representa 50% do volume, essa parte ainda não é valorizada e não existe uma estratégia, a não ser que nós conhecemos de biorrefinarias, que seja eficiente para a sua valorização. Portanto, e vocês vão partir para esse passo. E quando é que podemos, então, assistir e ver a produção dos biocombustíveis no âmbito, então, da BLC3? Está para breve. Sim, será depois da inauguração. E mesmo até o dia da porta aberta, a BLC3 será depois da inauguração, porque nós ainda não fizemos a inauguração. Nós tivemos apoio para toda a recuperação das infraestruturas que existiam. Da Cibeira, da antiga Cibeira. Agora falando sempre campos, claro, tecnologia e inovação. É só para situarmos. Sim, também as pessoas que nos escuta sempre conheceu aquele espaço e também ainda vai conhecer, porque ficou associado há muito tempo ao nome da Cibeira. No campo de tecnologia e inovação, nós a parte das infraestruturas foi recuperada com apoio, que tivemos uma parte de 85%, outros 15%, tivemos um apoio 60 mil da Câmara, o restante foi da nossa parte de financiamento, e agora também fizemos toda a parte de recuperação em termos das infraestruturas externas. Isso já foi não comparticipado, uma parte de nós e outra parte será apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, porque também toda aquela infraestrutura, isso quando passou para a BLC3 ficou com uma condição: quando deixar de existir a BLC3, reverte para a Câmara Municipal. Porque aqui o principal interesse é recuperar uma infraestrutura. Uma infraestrutura que não tinha um valor económico superior a... Ela foi vendida por 150 mil euros, mas também não havia projetos de valorização. Mesmo que houvesse um projeto de valorização, não valeria mais do que, se calhar, 900 mil a 1 milhão de euros. Todo o espaço estava muito degradado. Muito degradado. Era mais pelo terreno e algumas pela área, não é? E pela área e pela localização. Estamos a falar que só em termos de infraestrutura o espaço vale mais de 3 a 4 milhões de euros. Estamos a falar de uma valorização de perto de 3 milhões de euros num espaço que estava abandonado, que é um património que fica sempre ao município. Porque o objetivo que nós foi recuperar uma infraestrutura para ter uma utilização própria, mas são edifícios que neste momento, e com as condições que acontecem aqui, houve nos últimos anos de largos períodos de chuva e depois largos períodos de seca, muitos dos edifícios, haviam dois edifícios que já poderiam ter, neste momento, de estar em ruínas mesmo, porque estavam em estado elevado, muito elevado de degradação. Portanto, todos aqueles espaços foram recuperados, com exceção de um espaço central, não é? Do auditório. O auditório era o que exigia mais investimento, não era prioritário para nós na recuperação. Temos um projeto próprio que estamos a ultimar e também já estamos a apresentar às entidades de financiamento, porque também ter ali aquele edifício por recuperar também não é o nosso objetivo, porque também não fica bem no campus, e temos também ter um campus que tem que ter uma boa imagem, porque temos que captar também empresas, jovens empreendedores, e a imagem é importante. Uhum. Mas também quem viu aquele espaço e quem o vê, não é? Ainda assim, apesar... Sim, nós estamos a preparar um vídeo entre o antes e o após da BLC3, mesmo para demonstrar, era completamente lama todo o espaço, os edifícios todos degradados, alguns com estado de vandalização também acentuado e com níveis de infiltrações, alguns chovia mesmo dentro do edifício. Uhum. A propósito então da produção do biocombustível, disse-me que no dia de inauguração já será possível observarmos todo esse processo. Também nesse dia será dia aberto, não é? Como estava a referir, está para breve a inauguração do espaço. Sim, estamos só à espera da confirmação de algumas pessoas para fazer, que também serão convidadas para a inauguração, porque é importante. Estes territórios têm que aproveitar os momentos em que são diferentes dos outros para se demonstrarem, mostrarem à sociedade. E nós temos que aproveitar estes momentos para trazer tudo que possamos trazer, principalmente arrastar Lisboa, Porto e o litoral a vir cá para conhecer o espaço. E esse é o nosso objetivo. Estamos a organizar a agenda de forma a que seja possível trazer o máximo número de pessoas, e pessoas com um papel importante atual em termos de decisão, de facto, ao nível do investimento, porque estas regiões precisam de mais investimento, de mais pessoas e de serem uma prioridade de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isto? Há duas dimensões que nós temos de separar. Uma, não nos temos de fazer de coitadinhos, ser da região interior. Agora, a outra, temos de fazer uma coisa. Há uma assimetria muito grande entre o interior e o litoral, e não podemos fechar os olhos a isso. E quando digo não fechar os olhos a isso, agora tem que ser assumida uma prioridade de voltar o investimento ao interior para acabar com a assimetria que existe. Uhum. Agora, isto não tem a ver com a questão dos coitadinhos ou com menos capacidade. Tem a ver com haver políticas, conforme houve há muitos anos de investimento nas regiões litorais, haver agora investimento nas regiões interiores para acabar com as assimetrias. Discriminação positiva, não é? Para o interior. Tem que haver uma discriminação positiva. Eu não digo discriminação porque senão penso... É mais prioridade do interior no investimento e no orçamento do Estado. Uhum. Isso tem que ser estratégico, porque senão vamos ter sempre uma assimetria. Não faz sentido num país tão pequeno haver uma assimetria tão grande em um espaço que há de percurso de 150 km linear. Não faz sentido. E nós vimos que há uma grande concentração populacional nas regiões litorais, porque também houve muito investimento ao longo de décadas do Estado a nível do litoral. Que agora é preciso também captar... Por isso, em vez de chamar a palavra discriminação positiva, é prioridade do investimento, como houve nos anos anteriores. Haver uma prioridade para a região do interior. Muito bem. Falamos então, a propósito da BLC3, neste espaço BLC3 Ciência no Interior. Hoje é a estreia deste programa na Rádio Boa Nova, com o seu presidente do Conselho de Administração, o jovem investigador João Nunes. João Nunes, vamos ter aqui vários espaços, vamos ter investigadores, empresários. Com o que é que vamos contar em próximos espaços aqui na Rádio Boa Nova? O que é que vai passar por aqui? É assim, principalmente ao nível de jovens investigadores, as pessoas conhecerem-nos, saberem de onde são, a sua formação, a sua motivação e um bocadinho o que é que estão a fazer. Agora também é importante, eles transmitem e falam muitas vezes o que fazem, não podem ir ao detalhe mesmo, estamos a falar que nós trabalhamos alguns projetos com empresas e que não podem ser revelados. Como há outros projetos que estão neste momento em fase, quando o campus estiver todo funcional, neste momento está praticamente todo, só volta a parte piloto, há muitos dos projetos que o objetivo agora seguinte é chegar ao mercado com os projetos. E essa é uma grande diferença da BLC3, perante tudo o que existe, é levar os projetos para o mercado e levar a partir das equipas de investigação que desenvolve. E isso até é uma das prioridades, para vocês perceberem, não é uma prioridade nacional. A nível nacional começa-se agora a falar nisso, e há muitos apoios. Se formos aos países nórdicos, se formos aos Estados Unidos, ao Canadá, mesmo à Alemanha, as câmaras municipais são quase os business angels e as agentes de capitais de risco. São elas que apoiam a criação das empresas e estão na fase inicial, pois têm condições de saída, passados X anos saem segundo determinadas condições, mas são elas que arriscam a que haja chegado ao mercado dos jovens e das suas ideias. Uhum. Aqui a BLC3 está com esse papel, por isso é que temos o ciclo de invenção completo, é uma estratégia própria, porque não era possível nestas regiões, nós não podemos estar à espera que venham do litoral colocar as nossas ideias aqui no interior. Claro. Porque senão corremos o risco de levarem as ideias para o litoral. Então temos que fazer o processo completo cá, senão a maior parte do nosso conhecimento, do nosso investimento e nossa dedicação depois não fica no território. Essa é das grandes prioridades da BLC3 e por isso tem como modelo o ciclo de invenção completo. Agora, teremos esse espaço para os próprios investigadores começarem a falar um bocadinho do que é que fazem, como também as próprias empresas. As empresas contarem o que é que fazem, que produtos, que serviços. Empresas que estão incubadas na incubadora neste momento, BLC3. Quantas são as empresas que estão assim, lá? Nós em termos físicos estão 10 projetos e mais 2 a entrar, são 12. Estamos a chegar à lotação da incubadora. A incubadora já está a 90% da sua utilização. Em termos virtuais, que é outra modalidade que as incubadoras têm, que são aqueles projetos que não precisam propriamente de um espaço físico, mas precisam de orientação. E aí estamos a falar de mais 10 projetos de incubação virtual, que não só são desta região, são de regiões interiores, que nos procuram para o apoio ao desenvolvimento. Agora, a constante que nós vimos em todos os projetos são jovens a procurar-nos. Uhum. A idade média do campus é 27 anos. Que empresas é que estão incubadas? Que áreas de atividade, só para podermos perceber? Temos desde a parte de biotecnologia, estão 4 empresas de biotecnologia, temos na parte de energia, temos na parte de turismo criativo, novas dinâmicas de valorização dos territórios, temos também na parte cultural, 2 projetos, temos outro depois na parte mais de automação e robótica, e estão para entrar mais 2 projetos que depois serão apresentados. Uhum. Portanto, a incubadora, Afonso, tem um limite, não é, de temporal para que as empresas possam estar ali incubadas, porque é disso que se trata. Portanto, é um apoio que vocês dão. Ao fim de X tempo têm que se tornar independentes. Sim. É assim que funciona. É, mas nós antes tínhamos só o formato de incubadora, porque o espaço que tínhamos era um espaço muito diferente. Os espaços de campos, por exemplo, como o Tagus Park. O Tagus Park tem um edifício que é incubadora e tem outro edifício que é empresas instaladas. Agora, qual é que é esta a diferença entre empresas instaladas e empresas incubadas? Por exemplo, os grandes centros de tecnologia e de inovação têm condições para atrair outras empresas, nem que sejam núcleos de outras empresas. Qual é o objetivo? É também captarem a instalação de empresas para as fixar mais tempo, porque ainda precisam de tecnologia e de inovação. Por exemplo, quando se fala na aceleradora de empresas, que tem o Instituto Pedro Nunes, o que eles estão a fazer é, eles estão a instalar empresas e a manter um acompanhamento e a ligação à tecnologia e inovação, porque há empresas que precisam da ligação constante à tecnologia e inovação. Há empresas que precisam separar a sua área de negócio, que é a parte produtiva, da parte de desenvolvimento. E, pelas regras, são modelos de gestão diferentes. Sendo modelos de gestão diferentes, devem estar separados. É isso que se faz. E o campus vai ter essas duas modalidades. A de incubadora, que tem 4 a 5 anos, e depois também tem as empresas instaladas. Nós já fizemos uma candidatura de reconhecimento aos Parques de Ciência e Tecnologia a nível nacional, e uma das condições de exigência era a capacidade do campus para empresas instaladas, porque é muito importante e benéfico para este tipo de campus que hajam empresas instaladas. Quando nós falamos em Silicon Valley ou falamos em outros ecossistemas de empreendedorismo, tem a parte incubadora, que são os edifícios próprios, que têm a modalidade 4 a 5 anos de fixação do projeto, e depois tem outra, que é a parte das empresas instaladas. E esse é um próximo passo que nós queremos fazer no campus, é também na parte das empresas instaladas, porque muitas destas empresas não é são uma mais-valia ao nível de tecnologia e inovação, e não é num contexto industrial. Aí tem que ser zonas industriais, porque tem processos industriais, e tudo que é processos industriais tem que estar em zonas industriais. Agora, na tecnologia e inovação, se falarmos na área, por exemplo, estratégica, por causa da questão da STGO, informática, estamos a desenvolver novas tecnologias, o que eles precisam é de espaço para ter pessoas qualificadas a trabalhar. E isso é interessante fazer a modalidade das empresas instaladas no campus, porque facilmente entram num ecossistema da inovação e da tecnologia. E que têm facilidade também com o apoio dos investigadores que estão lá, não é? E que lhes prestam todo esse apoio. Portanto, a BLC3 no caminho do progresso em Oliveira do Hospital, localizada em Lagares da Beira. João, são muitos então os assuntos que vamos poder abordar neste espaço BLC3, a ciência no interior. Agradeço a sua presença aqui na Rádio Boa Nova neste programa de arranque. Não sei se quer só indicar mais alguma informação que nos possa ter escapado. Não, agradecer a abertura da Rádio Boa Nova para cooperar e fazer esta parceria com a BLC3, porque é estratégico e importante para nós, neste momento agora, apostar na comunicação local. E a rádio é, de facto, dos melhores meios que temos e que verá e ainda iremos ter nos próximos tempos. Assim, é todo o desejo de todos, porque a cultura e a comunicação faz parte da atividade económica. E é isso que as pessoas têm que também perceber e entender, onde a Rádio Boa Nova deve ser uma prioridade cultural e de desenvolvimento económico da região. Muito bem. Muito obrigada também pela sua presença aqui na Boa Nova. O espaço BLC3 Ciência no Interior vai prosseguir com outros intervenientes, empresários e investigadores da BLC3. Fechamos aqui. Obrigada, João. Boa tarde. Obrigado também. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.